Emi Filho interpreta Ronda, acompanhado por Laudelino Machadinho e também tocando seu próprio violão. Sol maior. É lindo. Ele emenda no gente humilde. Mas de alta mesmo, alta. De noite, eu rumo à cidade a te procurar, sem encontrar. Você não está. Volto pra casa batida, desencantado da vida. O sonho, alegria me dá, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, perfeita paciência, sigo a te buscar, sem encontrar. Que lindo! Bebendo outras mulheres, rodando um dadinho, jogando bilhar. Nesse dia, então, vai dar na primeira edição. Gema de sangue no ar da Avenida São João. Vai solar? Esse alguém me diria. Desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, vim a te buscar, sem encontrar. Bebendo com outras mulheres, rodando um ladinho, e nesse dia então vai dar na primeira edição. Cena de sangue no bar da Avenida São Paulo. Emenda no gente humilde. Você vai emendar no gente humilde. Quer mudar o som, muda. Gente humilde, então, se prefere. Você podia comentar. Dó. Dó. É que eu penso em minha gente. Dó. E sinto assim, todo momento, se apertar. Porque parece que acontece de repente. De eu viver sem me matar. Dó quando eu faço um sucurro. Eu me tropeço de trem de algum lugar. eu que não creio. Peço a Deus por minha gente. É gente triste, vontade de chorar. São casais simples, com cadeiras na calçada. E na fachada escrito em cima que é o ar. E na varanda, flores tristes e baunilha. Com alegria que eu não sei onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito. Feito despeito de não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Pra gente humilde e vontade de chorar. Morrendo quando narrar disso fica muito bonito, né, pai?